Já marcando a guitarrinha de malandragem, por gentileza, meu filho. Estava aí na sua garotinha, esperando o ônibus da escola. Meu secretário! Pensando baixo pelos cantos, você é uma menina má. Governador Marumides, quem sabe o príncipe virou um chato, que vive dando no meu saco. Essa é a vida, não sonhar. Eu só penso, Cuiabá. Bobeira é não viver a realidade.